Tu és o rio, tu és o rio, tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, Senhor, tu és o rio, Senhor. Sobre a terra do Brasil, sobre tua igreja, faz derramar essas águas, essas águas, derrama sobre cada igreja, sobre cada casa, sobre nossas vidas, faz chover e derramar das águas do trono, das águas que vêm do teu coração, Senhor, faz derramar. Erga suas mãos, igreja, e desse lugar o Senhor fará fluir o rio que vai curar nossa nação. Então erga suas mãos o mais alto que você puder ao Senhor, e com seu pulmão cheio de fé, comece a clamar e pedir ao Senhor para que Ele derrame da glória dEle sobre o nosso Brasil, para que Ele derrame sobre a glória dEle sobre a nossa nação. Oh, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, oh, nós estamos aqui, Senhor, nos humilhando na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, crendo na restauração, crendo no milagre na nossa nação. Pai, do topo do Brasil, do Iapoque ao Chuí, derrama, Senhor, derrama nessas águas que curam as famílias, que curam os estados, as cidades, que curam a política, que curam a saúde, que curam a economia. Mas acima de tudo, Senhor, cura a tua igreja, cura a tua igreja, cura a tua igreja. Ore por sua igreja, a mão dele agora, e como uma onda que vem do céu sobre a nossa nação, sarando a nossa terra, o Senhor vai fazer passar sobre nós e de nós sobre todo o nosso país essa onda, Senhor. Passa, Senhor, Assim como seus discípulos, Pai, foram batizados com o Espírito Santo e poder, Pai, que o fluir do Espírito Santo, Pai, o fogo de Pentecostes venha sobre o Brasil, Pai, o fogo que quebra a religiosidade, que quebra o tradicionalismo, que quebra a idolatria, Pai, que quebra as cadeias da macumba, da feitiçaria. Pai, nós agora, como igreja do Senhor, nós quebramos, quebramos, quebramos, o Brasil é do Senhor. Derrama essa onda, faz fluir, Senhor, a tua onda, e quebra, Senhor, quebra, Pai. Oh, quebra, Senhor Jesus. Oh, peça ao Senhor para quebrar sobre o nosso Brasil. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, quebra, Pai. Aleluia. Aleluia. Se louvamos. Quero beber, cante igreja. Quero beber do teu rio, Senhor. Louve ao Senhor, sacia minha sede, Senhor. Limpa o meu interior. Oh, eu quero. Se veja fluindo no rio do Senhor. Senhor, mais uma vez nós vamos cantar essa verdade. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Senhor. Faça assim comigo, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero a fonte, Senhor.